E aí, The Alto, tá faltando lançar uns palavrão novo, hein? Pode crer, vou lançar. Puta com beco, mano! Tudo que penso, tudo que eu peço, erro muito, mas também acerto, esforço não meço. Tudo que penso, tudo que eu peço, erro muito, mas também acerto. Indivíduo destemido, tá na sede com fome. Nervoso, cascadura, que nem rinoceronte. Falando morte, sem dar chance, sem reparte pros lock. Ampliando horizontes através do hip hop. Mente aberta, tipo Wild Style, várias setas. Várias direções, sujeito a decepções. Respondo por minhas ações, vi minhas condições. Vários otários, pra medicar, não criticar. Gostava, onde estavam? Jogando tudo pro alto em vão, difícil decisão. Entre a razão e a emoção, vou deduzindo. Pesquisando com prazer, difícil é dizer. Sem ninguém ofender, melhor atender nossas exigências. Isso não é plano de saúde pra gente esperar carência. As experiências são a nossa garantia. Temos credibilidade, mil e duas correria. Tamo em cima acompanhando quase sem piscar. O importante é não deixar de se atualizar. Falo desde já, eu não sou o par. Ninguém pode me julgar por querer me aprimorar. Sou imune ao veneno de quem pensa pequeno. Tô longe da chegada, mas sempre tô correndo. Passa tempo pra mim, é só bolacha. Essa aqui é minha vida, quem está ao meu redor tem que se adaptar. Pra ser da rua, só pode ter uma cara e tem que frequentar uma cara pra poder ser da calçada. Pra ser da rua, só pode ter uma cara e tem que frequentar uma cara pra poder ser da calçada. Tem vários colarinho branco de roupinha social pagando pau pro nosso movimento cultural. Agora eu sou, e posso até dizer, se você faz cultura, falta coisa pra comer. Situação chata lá em casa, tá sem mistura. E aqui em Goianás falta recurso pra cultura playboy. Diz que vai trazer lazer pra cá, mal ele sabe que ele só entra aqui se nós deixar, porra. Não vem aqui manipular, sua proposta de paz é diferente da que eu vou pregar. Chega, não dá pra suportar, faz mais de 500 anos, vocês ainda querem me enganar. O morro que eu moro, posso dizer que é meu. E cada um que ali morar, que ali nasceu, que ali cresceu, que ali orou. Quando a polícia ali entrou e ali matou, que não se deixou levar por um sistema alienador. Que ali entra sempre de forma violenta, é com imposto, com taxa, proposta que aliena. Com órgão governante incompetente, enquadra, da coronhada, paulada, soco, chute na cara, não encontrou nada. Então ali mesmo forjou, ali mesmo bateu, ali mesmo espancou mais uma vez. Alimentou o desejo que tem de eliminar trabalhador. Então eu posso dizer que o morro que eu moro é meu. Eu sou produto do morro e o morro não se vendeu. Eu não me vendo por nada, pode falar que eu sou louco, mas não me vendo nem por muito, vocês ainda querem pagar pouco. Pra ser da rua, só pode ter uma cara e tem que frequentar uma cara pra poder ser da calçada. Pra ser da rua, só pode ter uma cara e tem que frequentar uma cara pra poder ser da calçada. Pra ser da rua, só pode ter uma cara e tem que frequentar uma cara pra poder ser da calçada. Pra ser da rua, só pode ter uma cara e tem que frequentar uma cara pra poder ser da calçada.